pela janela. Caí de quatro, caralho, era logo. Uma perna muito escrota, me mandou pro delegado. O delegado tinha cara de viado e me mandou tomar no cu. Tomei no cu, mas tomei no cu errado. Quando eu menos recebi era o cu do delegado. Se pedindo se pregou. Não chega perto, na que pena cular. Se chega que é uma lapada, vai na rua pra suar. É no galama, nas teadas, é nas curvas, nas edadas. São sem duas, eu dou pinta para o quarto de sarra. Coletivo, o que vale no bar.